Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azila. Eu sou o Joel Suki. E hoje eu tô tenso, bicho. Hoje eu tô tenso. Aqui é o Jota, Deus imortal, amoroso, belo, onipotente. Deus é 10. S. Anatas, Aien, Aien, Aien. Que isso, bicho? Eu Eita, macho, bicho. Aqui eu pensei e eu me esqueci minha frase. Já bem. Vamos passar o qual contrário pra ver se tem alguma mensagem oculta dessa vez. Vai me sentir O meu. Alô, mano! O meu nickname. O meu nickname. Mano, é usando gírias da internet de 95, meu. Meu correio eletrônico, mano. Meu nickname é até o Luz. Putaria, meu. E eu sou o Neto Maru. E se você quer ver o cão, fique sem dinheiro. É, bicho, tu já usou essa aí, viu? Essa daí é nova pra mim, viu? Tu já usou essa aí. Outro cast do mesmo, parecido com o mesmo tema, viu? Não, foi uma parecida. Por isso tu tá achando que é parecida. Uma versão, né? É, na verdade é porque ele foi uma mensagem subliminal. Ele falou outra coisa e tô pensando nessa. É. Ele te sugeriu a ver isso. E no episódio de hoje. Zareta, o cara tenta fazer uma abertura tensa, mas não consegue, bicho. Sempre vai pra putaria. Bicho. Sempre o cara faz alguma putaria. Nunca o cara consegue trazer uma seriedade, mas esse programa. Deixa eu logo o PC, mano. Mais comédia de todos. Né? Bicho, mais comédia de todos aí. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre mensagens subliminares. Subliminares? Tem um I no meio. Subliminares. Sublimes. Sublimares, pronto. Sublimares. Como é que é Manel ao contrário, hein, mano? Manel ao contrário. Porque esse negócio de tudo é ao contrário, né, mano? Se o cara quer... Lembra? Não, ó, o Silvio Santos passa na cara dos mensagens subliminares. Aparece lá, cheio que te volta. É doido, mano. Falando de subliminar, a primeira coisa que eu lembro é do Silvio Santos, mano. O cara conseguiu, mano. Conseguiu. Tudo que você fala de subliminar, você lembra de Jequiti, mano. Silvio Santos ali é. Jequiti, por quê, mano? Supor que tu tá assistindo aqui o SBT, mano. Parece Jequiti. Aí volta. Mano, tu tá vendo aí o documento aí da pauta? Documento? Eu vi o documento na vida. A galera chegou assim, trabalhei, mano. Eu tava até o documento aí, bicho, nunca tirei. Tá vendo aí, mano? Aí tem um dedão, né, dele. Tô vendo agora. E aí, o que é que tem? Explique, Ninos, o que é mensagem subliminar. É uma mensagem, cara. Ixi. Uma mensagem de subliminar. Tô sentindo o capeta entrando. Acho é uma mensagem, tá? É uma mensagem que está sendo passada, certo? Para um outro ser. Para outra, né? Para outro ser, certo? Porém, aquele ser que está a receber também não sabe que está a receber, entendeu? Então ela sublima nas paredes ou qualquer canto o segredo da mensagem, entendeu? Aí, por exemplo, se eu falar. Um exemplo. Se eu falar. Isso, doido. Agora eu lembrei, ó. Se eu falar, E nós temos. Nós não vamos matar uma merda. Esse bicho tá doido mesmo. O que, que tem a ver? Nós não vamos botar uma meta. Quando chegar a meta, nós vamos dobrar a meta, entendeu? É a mensagem subliminar zona da Dilma. Acha que isso aí foi uma mensagem subliminar? Memes de 15 dias atrás. Eu já pensei. Já tá aqui quando a gente tá gravando o cast, mano. Imagina quando eu vou pro ar. Manel aí tem razão, mensagens subliminares. Manel tem razão. Acho que pra isso aí melhor. É saudar, acho que pra isso ter se explicado melhor é pra ter saudado a mandioca. A mandioca. Ou então os homens sabem e as mulheres sabem. Eu acho que toda criança tem um cachorro, o cachorro que tá seguindo você é melhor. Normalmente, né, a mensagem subliminar, a galera trata como se fosse aquelas mensagens onde tem pênis em tudo, todos os desenhos animados, né, mano? Tem pênis. Tá de dúvida, né? Isso aí não é por estar subliminar, não, mas isso é bem poluído, mano. Ei, tu sabe que eu pensei que o conceito do Manel de subliminar ia ser exatamente isso, desse jeito. Vendo caralhos em todo canto possível e imaginável, né? Por isso que eu disse que eu duvidei dele não ter falado da saudação à mandioca. Consegue. Saudação à mandioca. Sim, o que tem pra frescar sobre a Dilma eu tô sabendo. Né? A mensagem. Cheio de. Como é que se diz? Códigos petistas, né? Que ninguém conhece. Isso aí é uma mensagem subliminar, né? Do programa. Mensagem subliminar, muita gente acha que é uma ciência. É ciência, estudo, tem estudo sobre isso daí. Mas, na verdade, é uma pseudociência, mano. Mais uma teoria da conspiração do que ciência. Quando a imagem é projetada, né? Numa certa velocidade que o olho não consegue captar. Ou então, algum som que você não consegue escutar entra dentro do seu subconsciente e pode, talvez, né, influenciar pessoas a partir disso daí. Tipo a música do Macarena começar a tocar e o Jota começar a dançar. É. Pois é. Sem ele querer. Tem uma lenda, algumas pessoas dizem que é verdade, outras dizem que é mentira, que quando começou isso daí foi em 57, com James Vickery. Esse bicho fez um teste no cinema, entre os frames do filme, que é 24 frames, né, no cinema, são 24 frames, aí entre a idade do Joel. Entre um frame... Idade eterna. Entre um frame e outro, ele colocou drink coke, né? Beba coca, e eats popcorn, que é com uma pipoca. Teoricamente, ele teria aumentado 50% as vendas ali. Mas ninguém nunca sabe se é verdade ou não isso daí. Cara, se isso tivesse dado certo, você era usado até hoje, mano. Não, não. Você nunca mais... Mas se isso der certo, mano, algum de vocês teria algum produto da Jack Team, cara. Isso aí é verdade. Parece que você fala de subliminar o Silvio Santos, mano. Mano, mensagem subliminar o Silvio Santos, mano. Tem essa não. TechPix é mensagem subliminar. Mas, Neto, você pode falar isso, mas deu certo, mano. Porque hoje em dia, tudo que você vai zoar negócio de flash, de ser rápido nessa subliminar, você lembra de Jequiti, mano. Você quer ou não, mesmo que a gente não tenha comprado, a gente lembra do produto. Ah, é verdade. E TechPix também, mano. Mesmo canal. O meio foi correto, só que o fim não foi o desejado, né? É, exatamente. Ele queria vender, mas ele popularizou o produto. Ou pelo menos a marca, aliás. O produto não, a marca. Essa frase aí é pro cara usar naquelas camisas com a foto do cara preta e branca, viu, mano? O meio, como é, mano? Ele conseguiu o meio, mas não o fim. Você querendo ou não, mano, você fortalece sua marca, mano. Talvez a mensagem subliminar dele não fosse pra vender. É. Pra você pra ficar conhecida, porque você tá competindo com marcas que já são gigantes há muito tempo. Ixi, aí o cara é babão do Silvio Santos. Ó, não foi o Silvio Santos que errou a mensagem subliminar, não. Não, é pra atenção. Desde o início, cara, o plano dele era isso. Aí, presta atenção. Você tem um produto. Beleza, você quer vender o produto, mas... É. Quem? Você tá concorrendo contra gigantes. Como é que você tá começando do zero, concorrendo contra gigantes? O que você faz? Você primeiro, você coloca muito do seu produto no mercado e faz ele ficar conhecido, principalmente no boca a boca. Do zero não é bem assim não, mas o cara só tem um emissor de TV. Não, só, né? O que é que eu tô falando, ele não vendia nada desse tipo. Certo. Aí o que eu tô falando é que, tipo assim, a estratégia de você ganhar qualquer mercado, como é? Você inunda aquele mercado com o seu produto por um preço barato pra ele se popularizar. Depois você vende a um preço razoável. razoável pra você começar a lucrar. Tipo a cocaína. Isso é estudado em economia, mano. Você vê desse jeito. Você domina o mercado como? Você é novo na cidade. Você começou a assistir o Narcos aí, que está cheio de ideia. Também, né? Não, mas o Narco, ele até fala. O Narco, o dele é um produto que tem oferta infinita, mas só não tem a demanda. Mas o que eu tô falando aqui... Mas é o que eu tô falando, né? Tipo assim, um produto lícito. Você, como é que você vai pra concorrer numa cidade nova ou num lugar novo, num mercado novo? Você coloca pro seu produto ser primeiro conhecido pelo público. Você bota seu produto todo canto por um preço barato. Por quê? Porque aí o pessoal vai ver seu produto sempre, alguém vai começar a comprar, vai começar o boca a boca, você vai começar a ficar conhecido. Aqueles caras que vão no mercado e, não, mãe, eu compro o quê, né? Compro mais barato. É exatamente isso. Aí o cara compra barato, funciona, aí vai e fala assim, ei, mano, eu comprei um produto barato, o produto é bom, não sei o que, aí vai e todo mundo começa a comprar, entendeu? Aí assim você ganha espaço no mercado, aí depois você aumenta o preço e começa a vender normal. Poxa, avacalhado, né? É. Eu acho, mano, que o Jequiti ali ainda não ficou muito popular, porque ainda não lançaram o perfume do Silvio. Caralho, mano. Puta merda, mas aí ia ser explosão de vendas, mas isso daí... Neto, sério que tu, de todas as pessoas no mundo, tá duvidando do Silvio Santos, mano. Eu acredito. Agora o negócio é porque é o seguinte, eu até então achava uma promoção meio falha, né? Porque se o objetivo fosse esse, é como qual eu disse. Qual é a promoção? Não, mas todo programa do Silvio Santos, meia hora passa um flash num produto Jequiti. Meia hora? 5 minutos, né? É, 5 minutos. Só que assim, teoricamente seria pro cara comprar. Mas não, o que foi que aconteceu? A galera foi frescando. O sinônimo problema. De mensagem subliminar. Hoje em dia, o maior exemplo de mensagem subliminar poderia ser muito bem o Clube da Luta. É, exato. Mas ninguém se lembra dessa porra. O pessoal vê logo se lembra só do Jequiti, da porra do Jequiti, velho. Mas é o que eu tô falando, mano. É o que eu tô falando, é que talvez o objetivo dele não fosse vender, mano. Fosse ficar conhecido, mano. É porque, mano, ela é assim, mano. Na programação da SBT tá passando qualquer coisa. Um programa do Silvio, um filme... Ou então a novela. Cúmplice de um Resgate. Qualquer coisa, aí tu tá assistindo assim. Só abriu o parênteses aqui rapidão, que Cúmplice de um Resgate eu falei no cast passado e voltou a passar, mas eu... Aí, mano, tu tá assistindo aqui normal, né, mano? Aí de repente só... Jequiti, aí passa tipo meio segundo, mano, assim, na tela, assim. Vai. Bem rapidão? É, bem rapidão, assim. Jequiti, aí para. Aí. É, mas tá, mano, mano, é alienado, viu, mano? Eu falo o quê? Faz 4 anos que isso aí passa direto na programação, ele mano. Nunca não viu. O Manoel é a vítima dessas porra, mano. Ele tá com o Jequiti não tá porra. Ou ele viu e nunca soube disso. Não, nunca vi. É porque eu não assisto SBT, não, mano. Manoel é cheio de creme pras mãos, né? Esse bicho já começou. Esse estudo aí do James Vicker, aí começou a lenda, né? Começou a loucura ali. Disseram que o cara foi perseguido pelo grupo religioso, não sei o quê. Que... Mas deve ter sido, mano. Naquela época, qualquer coisa menor que isso era uma perseguição religiosa. Naquela época, até hoje, mano. Mas até hoje tem que ter nego levando pedrado de outras religiões, mano. Dizem que o cara confessou que tinha sido pressionado por publicitário. O cara é publicitário, falou, não, eu era pressionado por publicitário. Mas você é publicitário, ele é, eu me pressionava. Pra dizer que... Eu só pensei, eu cobro muito de mim mesmo. Aí disseram que ele tava sendo perseguido pra dizer que ele não tinha feito isso daí, não sei o quê, que. Aí por trás, na verdade, tinha dado certo. Mas tu imagina, mano, um grupo de publicitários. É, deve ser uma reuniãozona muito escrota, viu? Porque publicitários dos anos 70, eu só me lembro dos caras do Medium. É. Esses caras escrotão ali. Os caras ali, tipo Michael Douglas. Todo mundo fumando e bebendo coquetel de camarão, mano. 9 horas da manhã. Essa parada aí do Jequiti, que passa meio segundo, o cara consegue perceber, mano, que aparece o Jequiti assim e some de uma vez. Isso não é subliminar. Se tu conseguiu perceber, não é subliminar, mas subentendido. Não, presta atenção. Subliminar não é que você consiga perceber, não. É que nem o pau do tale, que o Taledudo coloca no final do Clube da Luta. Você consegue ver, mas você quer não subliminar. Subentendido é quando uma coisa, por exemplo, assim... É, quando é daquele filme lá do abismo, que é uma porrada de mulher fica presa numa caverna, O filme todinho se passa na caverna e ela fugindo de um monte de canibal lá, que são os monstros canibal da caverna. Em resumo, a explicação seria que subliminar seria uma coisa... Você não consegue catar com os olhos ou então com o ouvido, mas o seu subconsciente consegue catar. Subentendido, mano, é quando tu vê uma coisa e, tipo, é que nem, por exemplo, assim... Clube da Luta. Deixa eu pensar... Clube da Luta. Clube da Luta. É subentendido, pronto, ou é subliminar? Você subentendeu... Puta, presta atenção. Você subentendeu que aquilo é uma crítica, entendeu? Uhum. Você subentendeu... Ele não falou pra você em momento nenhum que aquilo era uma crítica. Você entendeu por si só. Isso é subentendido, tá entendendo? Subentendido é uma coisa que ele não te fala, mas você entende, tá entendendo? Subliminar é quando uma coisa é escondida por trás de outra, entendeu? Por exemplo, você tem um filme passando e o filme quer que você compre quer que você compre um refrigerante. Então aparece o cara na cena tomando um refrigerante, tá entendendo? Isso é subliminar. Ah, isso não é subliminar também não, mas isso aí. Não, subentendido, mano. Subentendido é assim, mano. Por exemplo. É a mesma explicação do Adel, hein? Mano, o cara vai ali. Agora a gente vai ter a explicação definitiva agora. Subentendido é assim, mano. Ei, mano, pera aí que eu vou ali no banheiro. Aí o outro... Aí o cara diz assim, pera aí, mano. Aí foi. Já bem isso. Que diabo é isso? Aí o cara foi. Aí, pô, é, mano, o subliminar, o cara diz, ei, meu, vou no banheiro. Não, o subentendido é assim, ó. O cara vai... Já bem isso. Subliminar, mano, é qualquer coisa que não é explícito, mas é subentendido, entendeu? É. Por exemplo, não é explícito que o cara quer que você compre Coca-Cola, mas você subentende que ele quer aquilo. Como é a explicação aí, mano? Ei, mano, agora vai, agora vai. Preocupado aí com o Mané, é uma coisa. Peraí, aí voltando ao raciocínio, peraí. O cara vai. Eba, peraí que eu vou no banheiro. Aí ele, beleza. Aí o outro, beleza. É. Meia hora depois ele volta. Vou suar. O cara volta meia hora depois. E a porra é essa aí, mano. Como foi mijar, mano? Aí o cara vai pra porra, mano. Subentendido que ele foi cagar, entendeu? Fica subentendido que ele foi cagar, mano. Deu hora depois que ela volta, mano. Ah, o que eu acho mais importante, mais impressionante, mano, é que a maioria dos exemplos do Manel, esse bicho consegue botar merda no meio, né, mano? Entendeu? A pessoa não viu a lógica, ou melhor, não viu aquilo, mas a pessoa entendeu, entendeu? Sem, cara, precisar estar presente no ambiente ou ter visto com os próprios olhos, entendeu? É porque o Joel tá querendo dizer, mano, que pra ser subliminar, você não pode ver a mensagem, mas isso tá errado. Porque subliminar não é o que você não vê, mano, é o que não tá explícito. É algo que não tá sendo mostrado como primeiro plano, entendeu? Uhum. Presta atenção, o filme te mostra o cara tomando Coca-Cola. O filme quer que você compre Coca-Cola, mas ele não vai te falar, tá entendendo? Aí. Mas você vai entender isso. O problema é que o Joel tá imaginando que a mensagem subliminar é uma coisa totalmente escondida, é, entendeu? É exatamente como fosse... escondido, e não é. O que o Jota tá dizendo é o seguinte, por exemplo, o cara tá passando uma campanha eleitoral que a câmera tá... focalizando o cara, né? Aí o cara tá com as mãos assim pra baixo, aí durante a campanha eleitoral dele, ele fica fazendo aquele símbolozinho, juntando o dedo indicador com o dedão, se liga? Sua, vai direto. Ter do Homem-Aranha ali. É. Aí o cara que é fanático religioso vai entender que é uma coisa satânica, né? É. Mas o que eu tô falando é que é o seguinte, pra ser subliminar, não é necessariamente obrigado a estar escondido, mano. Não, eu entendi. Qualquer coisa que não estiver em primeiro plano é subliminar. Até mesmo um broche, que vamos supor, você vai conhecer um político, o político tá usando um broche tipo de vote em mim, tá entendendo? Isso é subliminar. Eu entendi. O subliminar, ele pode ser uma mensagem que não é pronto, mano. O negócio clássico de uma mensagem subliminar é a famosa posição do Manel pedindo pizza. Pra algumas pessoas pode parecer que ele está apenas pedindo uma pizza, né? E realmente ele poderia dizer, não, tô só pedindo uma pizza aqui. Mas Na mente dele, ele tá fazendo outra coisa, entendeu? Ele tá tentando aliciar a garçonete. Na mente dele faz total sentido. Quando ele pega o símbolo da pizza com a mão e bota uma língua no meio, né? Pra ele faz todo sentido, mas... Eu acho que mais preliminar aqui, isso é ele tentando pagar a conta do pasta da frente. Essa foi uma das explicações que eu li, mas outra que eu tava lendo também era que falava sobre limiar de percepção, que é, o cara imagina como se fosse duas faixas, assim, uma faixa de limiar de percepção. Aí o que tá acima, que é o limiar subjetivo, é um estímulo que o cara consegue perceber, normalmente, assim. Sim, sim. Tipo... Mas isso também tá certo. Jequiti. Isso também é subliminar. Beleza, mas o cara percebe. Por exemplo, você tá contando uma história, e sua história, na verdade, tá contando outra história por trás. Uhum. Não é isso que mais ou menos você tá falando? Sim, sim. A história por trás é subliminar, mas a da frente não é. Por isso que eu dei o exemplo do filme. O filme faz exatamente isso, mas eu não lembro o nome do filme. E tem outro limiar, que é o limiar objetivo, que é um estímulo que tu não consegue perceber. Como, por exemplo, alguma frequência sonora muito baixa, que, por exemplo, só o cachorro consegue perceber. Ou então a... aquele velho teste ali do Jota ali, que o cara encosta ali um controle remoto de um celular na câmera, assim, fica filmando. Aí o cara fica apertando e a luzinha acende. Você não consegue perceber a frequência da luz, né? Mas ela tá lá. E tem entre... Mas o Jota consegue perceber. E entre uma faixa e outra, existe uma terceira faixa, que é um estímulo que o cara consegue perceber, que é isso que o Jota tá falando. É esse estímulo que o cara consegue perceber, só que ele não consegue processar no cérebro dele o que foi que ele viu. O filme que eu tava falando, o nome do filme é Abismo do Medo. O filme que você... Se você pode ver o filme todinho, ele contou a história. Beleza, se você não prestar atenção, você vai ver só aquela história por cima. Agora, se você notar, tudo que acontece no filme também tem outra história por trás, entendeu? É como se fosse duas histórias ao mesmo tempo, que só quem só assistiu o filme por cima só vai ver a primeira. Assisti Abismo do Medo. Qual é a... É da que fica as mulheres presentes de uma caverna? Não, eu sei, mas assisti. Eu tô dizendo qual é a segunda mensagem. Pois é, você vê que na hora que toda vida que uma delas morre, outra delas mata o monstro. É como se fosse elas brigando entre si, entendeu? Ah. Elas começam a se devorar. Na verdade, elas ficaram presas no monstro. É só elas, é só entre elas. Tem, tu quer que eu diga um filme um pouco mais conhecido aí do que os Undergrounds, é um foda do jogo? Que é exatamente isso aí. Pra caralho, mano. Clube da Luta. Porra, que a polícia está vindo. Aí. Não, mas aquele que tem o Richard Parker. Ah, é o... Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi. Pronto, As Aventuras de Pi é exatamente isso aí. Mas só pra constar, Abismo do Medo tá com 7.2 no MDB, viu? Conhecido pra caralho. O Narcos tá 9.4. E a Aventura de Pi tá quanto? Esses merchandising de novela. Eu tava vendo uma vez, que eu acho que estaria de marma quando tem esses merchandising de novela. O cara tava mexendo no notebook. Aí a mulher chega por trás dele e diz: ai, meu amor, o que é que tá fazendo? Ah, aí lá vai o cara: não, eu tô mexendo aqui no meu internet banking. Aí mostra assim. Aí mostra a porra do computador de frente, mano. O cara mexendo no sitezão aberto. Pois é, isso daí não é mensagem subliminar. Aonde que isso é subliminar? Agora, subliminar seria ela chegar e ele tá tomando um refrigerante vermelho e olhando pra câmera. E ele não fala nada, só bebeu o refrigerante. Se fizesse aquele sonzão ali do cara engolindo algum líquido, assim, se ele... Outro exemplo também, isso acontece na publicidade direto, né, mano? O cara usar cores em logo. Isso é um exemplo de estímulo subliminar também. O mais conhecido é o McDonald's, né, mano? O vermelho do McDonald's é a sede e o amarelo é a fome. É não. É. O amarelo é estímulo pra você ficar com fome. Tipo assim, você ter estímulo pra fome é amarelo. Por que tu acha que o logo da Coca é vermelho? É conspiração, mano. Não acredito não, mano. Que o cara não... Cara, assim, eu não acredito não, mas tipo assim, é aquele velho, tem estudos que comprovam isso, entendeu? Aí tem estudos, né? Estuda meu pau, mas sabe? É mais ou menos isso que eu penso. Meu pau de óculos, mas... Fudei, mano. Se tu... Mas como é a farda do... Não é a farda, são as cores, mano. A farda do... Que vermelha é, mano? A farda deles é cinza, mano. Não, mas peraí, eu entendi. Deixa eu acabar de falar. Eu não entendi que a farda do Super-Homem era pra... É, a farda do Super-Homem, mano. A vermelha pra estimular. Não, a gente tá com a lanterna verde, mano. A vermelha. A lanterna verde. A vermelha é pra estimular a sede, é, mano. Tu sabe que depois desse programa aqui o Manel pode jurar de pé junto que não usa drogas e ninguém vai acreditar. Né, então o Manel tá usando mensagens subliminares. É, pode ser. Esse bicho pode estar no modo Manel subliminar, né? Esse negócio é verdade, mano. Tu, por que tu acha que o logo da Coca-Cola é vermelhozão? Acho que foi na doida, os caras gostaram. Mas assim, eu não acredito muito nisso, eu vou dizer por quê. Porque se, vamos supor que vermelho fosse a sede. Mas tu não acha que todo refrigerante ia ser vermelho, não? É. A Pepsi tem vermelho. A Pepsi tem vermelho, mas não é a cor mais forte dela. A cor mais forte da Pepsi é azul. Por isso que a Pepsi não vende mais que a Coca. Pera aí. E o vermelho é pra beber mais? É a cor da sede. Em teoria é a cor da sede. E o amarelo, em teoria, é a cor da fome. E o azul é o quê? Dinheiro. É porque dinheiro é verde, porra. Ah, mas verde é esperança, mano. Verde é esperança, verde é dinheiro, mano. Verde, amarelo pra mim é dinheiro, que é o cor do ouro. É porque é a bandeira do Brasil, mano, que é o ouro. É, pois é, eu vou pela bandeira do Brasil. Eu vou pela bandeira. Brasil, os caras estão corantes, ué, pá. Verde é natureza. Bandeira do Brasil. Não, mas isso existe, que é negócio de teoria de cores, né, e tal. Mas assim, teoria de cores existe e não é só em comida não, por exemplo assim, você pode ver por exemplo Breaking Bad, usam muita teoria de cores, mas tem que ter outras coisas, por exemplo o amarelo era droga, vermelho violência, negro era maldade, esse tipo de coisa. Negro é maldade, mas cuidado com essas palavras. Cara, toda vida que o Walter ficava mais mal, ele ia ficar cada vez se vestindo mais escuro, a roupa dele cada vez ficava mais escuro. Eu assistia muito Tokusatsu quando era pequeno, né? Aí sempre a cor do líder pra mim era o vermelho. É. Sempre todos os Tokusatsu são vermelho. Aí tem um Power Ranger que colocaram, um até recente, que o principal é o azul, mano. Aí quase quebrou ali a série. Mas é porque tu já tá condicionado, mano. Todo Tokusatsu você pode ver, mano. Dos antigos, pelo menos, todos os Tokusatsu, o vermelho é o líder, mano. Qualquer um dos Power Rangers não, mano. É, mano, tá doido. Concordo. Negado porque teve um episódio dos Power Rangers de aniversário que quem era o líder dos Power Rangers era o Adam. Oi. Que era o Power Ranger preto. Aí, cadê ele? E quando o Billy voltou, ele voltou com qual cor? Me diz aí, bicho. Bicho, é a supremacia branca. Tem uma propaganda que não é subliminar essa porra, mas é foda, mano. Na época foi, hoje em dia não pode ser feito isso daí, né? Aquela do compre batom era foda demais, mano. Ah, meu irmão. Ei, mano, eu tava pensando nessa propaganda aí. Ó, não pode mais ser feita por quê, mano? Disseram que era realmente subliminar e tal. Mas quer saber? Pronto, falando de propaganda, deixa eu cortar rapidão do batom, senão eu esqueço. Sabe qual foi a propaganda que foi proibida por achar que a coisa tinha mensagem subliminar? Pôneis malditos. Não. Aquela, João, te liga no celular, quem será? Porra, é essa? Sim, mas o que é? Ou essa propaganda não passou no Ceará, ou o Jota canta muito mal, eu nunca ouvi essa bicha da minha. Essa daí. Deixa eu mandar o link. Xiii, não vou nem assistir, que pode abrir o... Essa mensagem passava no SBT de madrugada, direto esse comercial, direto. Aí, pelo menos que eu... Isso é daquelas negócio de horóscopo pro telefone. É, pronto. Vixe Maria, me liga desse aí. Você lembra? Não falei, mano. Pelo que eu li, esse comercial foi tirado do ar porque era mensagem subliminar, mano. Ximaria. Eu não sei se é verdade, eu tô dizendo que eu li isso, mano. Tanto que se eu procurar no YouTube, o primeiro vídeo que aparece é João te liga ao contrário. Tá, porra, mano. O Joãozão, o bicho era carniceiro, né, mano? Então... E o negócio da Coca-Cola, vocês conseguem concordar? Aquele alô diabo. Olá, diabo. Nada, não. Do olá diabo. Mano, nem perto do diabo ali, mano. Os caras dizem isso daí, mano. Mas por que os caras só vão botar um negócio desse em português, mano? Em inglês não funciona. Isso aí, né, cara? Porque eles sabem que os brasileiros são muito doidos. Mas tem alguns testes que a gente quer fazer com o Manel, né, Marquinho? De alguns significados de logos aqui, que tem aqui na pauta. Esse primeiro aqui, Manel, o que é que tu tá vendo aqui, ó? Peraí que eu tô vendo aqui uma obra do capítulo. Essa logo aqui do Hashtag Kisses. O que é que tu consegue ver nessa logo aí? É um capetão, assim, né? Esses... sei lá, mano. Parece um sino, mano. Um sino? Aonde? É. Essas duas coisas brancas aí, ó. Apertei no canto certo, no link certo. É isso aí mesmo. É. Não tem uns dois bichinhos brancos? Não tem uns dois bichinhos brancos aí, do lado direito e do lado esquerdo? Bem grandão? Parece dois sinos. Aí tem uns laçozinhos descendo. E só. É só isso, tá? É que paraidolia. O formato do chocolate do hash aí, qual é? Se tu se lembra. Esse daí. São coxinha. São duas coxinhas. É. É tipo duas uma gotazinha, branca, né? Assim. Se tu vê o K e o I do logo, KI, eles formam esse formato do chocolate, mano. Só que de lado, né? Assim. Mas nunca que o cara vai isso aí eu concordo, com uma pura mensagem subliminar. Não, mas isso é subliminar mesmo. Isso é de propósito. Sim, aí. Qual é a intenção? É eu comprar o chocolate com essa. Não, é simplesmente aqui, quando tu vê o nome e tu lembrar do formato do chocolate. É, exatamente. Essa daqui, mané. Ah, nunca vai me fazer lembrar ficar uma merda dessa. Essa daqui, Manel, FedEx. Meu amigo, ele vai passar a morte dele, a vida e a morte dele esperando eu comprar o chocolate, porque viu um nome desse e o formato ali. O complicado pro Manel é porque esse bicho bebe tanta cachaça pra esquecer, né? Porque pra lembrar. Isso daí do FedEx, Manel. FedEx. Express. Estaria, o cara aí, mano, que ele tá vendo o negócio do Sedex, ele lê o que tem embaixo. Express. Ah, Express. Tô vendo porra nenhuma também. O X. Nossa, tal, sério, mano? Essa é fácil demais, mano. Puta que pariu, mano. Xedef? ao contrário, fica Xedef. O que tem? O E e o X, mano. O que é que tem no E e no X no meio ali? Uma seta. Aí. Mestre da. Tu falou de jogo aí, tem um jogo que tem mensagem subliminar, mano, de propósito, que é o Dofus. Tem uma classe no Dofus que se chama Shallow, que de trás pra frente fica Rolex, que é o mago do tempo. Putaria. Mas continuando aqui o da seta. Vocês, daqui é uma mensagem subliminar, tá aqui. FedEx é um negócio pra mensagem fazer o quê, entrega. Mano? Mensagem subliminar. Aí ele vai fazer a entrega. Aí a setinha tá aqui. Vamos supor que eu olhei, eu vi e aí não processei, não é isso? Eu vi e não processei. E aí? E aí é porque tem alguma deficiência psicológica. Não, mas eu tô dizendo, e aí? Pra que ter passado essa subliminar aí? Pra passar... Macho, qual é o intuito? É pra passar a mensagem, mano, da empresa. Mano. Qual é? De que e a entrega deles é rápida. É. O que é que tem a ver, mano? A seta parada, macho, com entrega rápida. É mano. O símbolo. O slogan. Mano, eu só ia entender se fosse um GIF animado. É, mas o pior que é verdade, viu? Mano? Vocês ficam aí assim, mas pura verdade, ó. É, mas a dificuldade da professora do maternal pra alfabetizar o papel. E aí, o Toblerone aí, tá vendo aí? O que, é que tu tá vendo nessa imagem aí? Toblerone. Vixe, eu vi direitinho aqui, ó. Vixe, o quê? Vixe, eu consegui ver, ó. É um urso da floresta. Oi. Ou urso da montanha aqui. Ou é, tal. Opa, mas esse bicho tá fazendo uma busca no Google. Ah, mas sério, eu consegui ver a patinha aqui, ó. E tem um ursinho lá atrás, a boca, a cabeça, o ouvido, é. Deu pra ver bem direitinho. É porque a Toblerone é uma empresa da Suíça, né, se não me engano. É, então. Ou então é uma baleia saindo dentro d'água ali, ó. Ali a boca, lá em cima é a boca, ali é o olho, ali atrás tem aquela parte de tanto. Aquelas imagens de Rorschach, né? Pra mim podia ser um urso, ou então um lobo. O iceberg que afundou o Titanic. Afundou o Titanic foi o Godzilla, mas isso aí é comprovado. Cientificamente. Agora tem um negócio também um negócio também interessante, que é o negócio da pareidolia, né? Mas isso daí é uma parada foda. É aquele negócio que você consegue ver imagens nas nuvens. Você vê uma nuvem, aí você, essa nuvem tá parecida com a cara do Manel. É que nem aquela mulher cantando em Marte, né? É, exatamente. Teve um interessante que publicaram até no Facebook, aí depois desvendaram que era mentira, que os caras, teoricamente, tinham desacelerado o som do grilo cantando. Aí disseram que o canto do grilo parecia voz humana, mano. Eu não duvido, não. Vixe, sim. Meu. Acho que o cara não pode desconfiar dos grilos, não, mano. Vocês estão menosprezando esses bichos. Aí depois disseram que era mentira, que não era isso aí, não sei o quê. Mas é, eu pensei que tu ia falar que tinham acelerado a música, as músicas do trailer agora e estavam tocando músicas de filme antigo, mano. Do Pinóquio. Não, isso aí é direto agora também, macho. Agora, depois que o pessoal descobriu... Macho, depois do A Origem, do Inception, aí pronto. Começou esse negócio de música lentinha e sinistrona, não sei o quê. Os caras descobriram isso daí, mano. Todo trailer agora vai ter essa porra, mano. Tá aí ver, mano. É. Do Batman já tem, do Esquadrão Suicida já tem, né? Como é, mano? Como é? Peraí. O Vingadores. Vingadores a Era de Ultron, mano. No trailer eles colocaram a música do Pinóquio bem lentinha, mano. A música do Pinóquio, o Pinóquio mesmo? É, o Pinóquio cantando. Pinóquio da Macharia. Não, mano. O Pinóquio, o Pinóquio, mano. Poderia ser a música do Senhor Pinóquio aqui do Asilo, cara. Mano, Pinóquio o desenho, mano. É disso. Ei, mano, cantei um trechinho da música do Senhor Pinóquio do Asilo, só pra relembrar. Isso é muito massa. Tem um trailer da Era de Ultron com o tema do Pinóquio do Asilo. Canta aí, como... Canta aí como é que a gente faz a versão aí, mano. Canta aí. Eu só lembro da música do Isaías. Vai, canta aí, que a gente bota no trailer. Vai, macho. Tô. Não, não era isso, não. Não, tu sabe. É tu que sabe, Neto. Canta aí. Você que foi desafiado aí, ó. Mas não lembro. É aquela... Vai, canta aí. Sei não lembro. Não é assim, não. Canta aí, Baito. Como é, mano? Agora eu me esqueci também, pô. Aí, a mensagem subliminar do Manel. Querendo deixar todo mundo louco, ó. São bonecos... controlados... por cordões. Tem um teste que é massa, que é o de pareidolia, né? Que é esse negócio das nuvens. O cara consegue ver imagem de Paragolha. O cara consegue ver imagem em coisas, mano. Tipo, o cara consegue ver imagem nuvem, não sei o que e tal. Mas é que nem a que eu falei da mulher cantando em Marte. Tem muito isso, macho, nas imagens tiradas de Marte, mano. Porque tanto que a gente vê em Marte, é não, uma pessoa, é um rosto. Não, é uma mulher cantando. Esses caras de Marte são muito loucos, né, velho? Essa imagem aqui, mano, o que é que tu consegue ver dela? Olha aí, a gente vai botar as fotos aí pra galera. O que é que tu vê nessa imagem, Manel? É, um nariz, uma quase boca e uns quase olhos. Manel, eu tô vendo o Betão aí. Tipo, é Betão, mano. Mas sabe quem foi que eu... com quem eu assimilei, liguei uma coisa ou outra, esse rosto aí? Foi com aquelas pedras que não são no... Ilha de Páscoa. É, aquelas pedras lá, grandes também, que tem tipo uns rostinhos também, eu me lembrei delas. Ah, sim. Essa daqui, mano, essa segunda imagem aí, ó. O que é que tu tá vendo nessa imagem? Vixe, o cara tá vendo uma vassoura. Eu vejo muito isso daí em carro, mano. Eu olho assim pra... eu tenho um negócio que é ver a cara do carro. Eu olho assim e os carros tem cara, mano. Pra mim, tem... Tá, porra, o cara é... Saiu um post desse há pouco tempo. Doideiro, ó. Saiu um post desse há pouco tempo em um site, cara. Tem muito, muito cara e realmente parece, se quiser que o Jota tá falando. Tem carro com bigode, mano. É uma escrotidão, mano. Eu já vi que o carro tinha o volante com a cara do Yoshi. Não conta. Conta sim, é pra merda. Aquele carrozinho pequenininho, mano. Como é que é o nome dele? Aquele... Fusca. Não é Fusca, não. É o que é pequenininho, mano. É o que tem uns... Hot Wheels. Não. Hot Wheels. Certeza que não é menor. Smart, mano. Pronto. E o que é que tem o nome dele? A carinha dele, mano. Pra mim parece uma carinha sorrindo, assim, uns farolzinhos, assim. Tem uma partezinha, assim, que é tipo um metal, mano. Parece que ele tá dando um sorrisozinho. Bicho, é o carro gente fina. Aí já o carro do meu pai, mano, o farol do carro dele, que é um Fiesta, parece a cara do Homem-Aranha, mano, assim, uns olhosão assim. O carro todo putuzão, mano, teu pai. O carro do meu pai é todo puto. Parece a cor de doido, né? Isso daí. Parece. Rosto de Cristo no pedaço de pão, né? Na torrada. Ah, nossa. Rosto de Cristo em todo qualquer canto. Direto, mano. Isso daí aparece, mano. O rosto de Cristo no hambúrguer, não sei aonde. No peito. Na parede, no peito. Na janela, na torrada. Tudo, mano. É isso aí, pareidolia também não é só com imagem, não. Também é relacionado a som, né? Som também o cara consegue... O som que o cara escuta uma coisa e entende outra coisa, né? Isso a gente relacionava muito, mano, com videogame, mano. Videogame a gente faz isso direto, mano. A gente escuta um som em japonês e entende outra coisa. Alex Fu. Alex Fu, né? Sonic Boom! Eu nunca entendi, mano. Porque a galera dizia nas revistas que era o Sonic Boom. Ah, o que Sonic Boom, mano? Alex Fu, mano. Tiger Robocop. Tiger Robocop. É. Mas isso aí também não tinha nada a ver com a qualidade do som da era 16-bit. Também, né? Eu vou discordar, mano. Porque não tinha, não. Porque o Mega Man falava Hadouken. Todo mundo entendia Hadouken. A galera dizia que era Hayuken, não era Hadouken, não. Hadouken! Mas pega o Mega Man do Mega X dando um Hadouken pra tu ver como tu entende. Tu fala um Hadouken. A giratória do Ryu, mano. Nunca consegui entender, mano. Perfect Tekken. Meu primo dizia que era o qualquer Keruken. Qualquer Keruken. Mas é o ataque Keruken. E a galera relacionou isso daí como o ataque das corujas, né? E realmente, o cara escutando, realmente é isso daí mesmo. E o ataque do Wolverine do Marvel vs Capcom. Ixi, esse daí eu nunca entendi, mano. Berserk Barragem! Na verdade é Berserk Barragem. É Berserk Barragem, né? Sendo que ele fala de um jeito... Berserk Barragem! Como é que é o punch do Rugal, Manel, que ele fala? É, você não sai de casa. Você não sai de casa! Você tá... Ele faz com as pernas, né? É. Dá uma chutezão no meio de quem, cara. Vai no YouTube e bota aí Rugal, mano, o golpe tem quando ele dá o punch e fala, você não sai de casa. Quando ele fala o nome inicial do personagem, ele fala Rugal, o sobrenome dele, eu acho. Rugal. Eu acho que não, hein? É, não tinha tem um momento que no jogo ele dizia Rugal. Não, quem fala é a meninazinha que anuncia, mas... Sei é, o quê? Pronto, essa é a boniquinha. Pronto, ela Rugal. Mesmo. Ela, o menino que jogava no fliperama daqui dizia que era o Rugal Torta. Ei, mano, agora sem enxame, tá a parte do 94, mano, que eu cheguei no Rugal, mano, e cheguei na parte de frente dele pela segunda vez, esse bicho ficava dando punch, mas não consegui ganhar dele, porque eu ficava mais rindo que jogando, mano, só dos golpes que falavam. Porque, ele falava, você não sai, cara, eu ficava rindo e perdi a partida, não tinha como ganhar não, mano. Esses caras da SNK apelaram, né? Fazia o cara rir, né? E o Clark também, era só um negócio. Amigo Frio! Negociar. É mesmo. Focadinho não, ô, mas foi genial. Negociar. Negociar. Esse daí foi bom. Putaria. Pisão clássico. É tipo uma gíria que provavelmente esse bicho utilizaria, né? Outro famoso também que é o do Honda, né? É que ele fala cuscuz. É que ele fala mesmo, é daquilo ali, velho. É, macho, cuscuz aí é. Cuscuz! O mais clássico de todos, o mal cuscuz. Isso aí também é preconceito, mas só porque o cara é gordo, os caras relacionam logo comida, mano. Isso aí, mas, mesmo. O cuscuz aí tinha escapatória não, viu, mano? É cuscuz. É cuscuz mesmo. É, da escapatória não. Aí também tinha o do Glaucin, mano. Glaucin como era, que a galera dizia. Macumba Mas o meu computador tá. O meu disco local C tá com 3 MB de espaço. Mano, como é que isso, falta, mano? Isso aí é mensagem subliminar, isso aí. É, mano, 3 MB, mano, puta. É, mano, eu achei uma mensagem aqui subliminar muito foda, mano. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Eu queria tirar. Essa daí eu acho que vocês não vão sacar, não. Vixi, que isso aqui, mano? Que porra. Essa daqui tem que ter no post, velho. É, mas tem que ter no post também, essa daí. Eu não sei quem é esse gordo aí, não. Quem é esse gordo? Quem é esse gordo aí? É essa daí que é a mensagem subliminar, mano. O cara não pode dizer, não. Vamos deixar o link e você também tem que tentar descobrir quem é o gordão da foto aí. Outra mensagem subliminar sinistra é o do diabo mandando comer vegetal e escovar o dente. Aonde? Isso aí, mano. O jogo Diabo tem uma parte lá que o diabo fala com uma fala totalmente intangível. Quando tu bota de trás pra frente, ele manda tu comer vegetal e escovar o dente. Isso, velho. Tu botou a fala do cara de trás pra frente? Eu sei. Vixi! Mas é isso aí, tu tá falando do Diablo 1, é? É do Diablo 1. É verdade, isso é verdade. Aí. Maria. É uma famosa de pareidolia com um negócio de música, que é aquela do... Ficou famosa aqui no Brasil. Do biquíni? Não, aquela do Jaspion, o cara tossiu. O cara... Essa daí é famosa. Tem um do biquíni cavadão, mano, traz pra frente, que não é o do clipe, ele fala assim, ei, o que você tá fazendo escutando esse não, desse esse lado? Não, é o biquíni não, mano, é o Engenheiros da Havaí. É do Engenheiro da Havaí, é do Engenheiro da Havaí. Esse daí, mano. Os caras tão querendo foder o biquíni cavadão, ó. Agora entrou nessa parte aí de músicas ao contrário, mano, que o Jota tava falando do Engenheiros, mano. Tu é doido, isso daí dá um medozão desgraçado, mano. Fica um medozão foda, mano, disso daí. Por que tu tem medo, não? Tem medo de ver o bicho com medo do cu? É doido, mano, dá medo, mano. Tu tem medo, mano. Dá medo, mano, o bichão ali todo. Mundo. Tu tem medo de mancha? Tu não conta, tu tem medo de corredor, mano. Quem mano, corredor dá medo, rapaz, pra porra. Corredor dá medo, rapaz, porra. Outro. Oh, essa daí do Engenheiros da Havaí, mano, eu tava assistindo um programa do Ratinho, que o cara tava botando as músicas ao contrário. Vem de lá! Aí ele mostrou essa daí, mano, do Engenheiros, mano. Eu, puta que pariu, mas que porra é essa, mano? Eu ficando assim com os olhos arregalados assim, mano, assistindo. Mas isso aí também tem um fator emocional, mano. Provavelmente nessa época o cara tinha 12 anos de idade, né? Meu Deus. Tem uma também da... que é famosa também, dos Beatles. Os Beatles tem a porrada, né, mano? Capa de CD. Os Beatles é sacanagem. Beatles tem, brincando assim, umas 20, 30 músicas que dá pra Paul, pra entender coisas diferentes. Esse negócio do Paul's Dead. Aí tem um do Paul's Dead, que era uma música Number 9, que ao contrário, o John Lennon falava Turn Me On, Dead Man, que era Me Deixa Ligadão, Homem Morto. Aí eu, vixi, mas que diabo é isso? Vai pra lá, mano. Acho isso aí é droga, mano. Acho que tem uma música que eu acho sinistra, mano, quando eu escutei nela a versão ao contrário, que é aquela do Balão Mágico, mano. Ué, é doido, mano. Essa daí me deixou assustado, mano, na época que eu assisti. Mas tu quer saber de uma coisa que é uma grande mensagem subliminar? É exatamente isso, mano. O cara ouvir música ao contrário. Alguém criou esse boato que ouvir músicas ao contrário é coisa do demônio. É. Aí quando vai ouvir, tu já parte do pressuposto que vai dar alguma merda, né? É. Então pode ser qualquer coisa. Isso daí é exatamente o que tu falou, mano, que é a pareidolia. Tu escuta alguma coisa já sugestionada e pra tu escuta outra, entendeu? Exatamente. Pronto, é isso aí mesmo. Isso aí que é o poder da sugestão. É tipo aquela coisa, mano. Pronto. O cara chega no refeitório, aí bota o suco lá e tá almoçando. Aí o cara tá numa boa. Aí chega o cara e, vixe, mano, suco aqui com gosto de barato. Ah, salário do colégio. O cara já fica mesmo. É não? É, o cara começa a sentir o gosto. Mano, sabe o que eu acho mais estranho dessa parada toda, mano? Porque se o Balão Mágico é a Xuxa, mano, tinha um pacto com o demônio, mano, o número de satanistas é muito baixo, mano. Você não acha não, mano? Macho, a Xuxa não tem pacto com o demônio, mano. Ela tá na Record. Tu acha que se ela tivesse pacto com o demônio, ela ia pra Record, mano? Não, isso aí levanta suspeitas para a Record, e não pela Xuxa, mas a Xuxa tem... Macho, ela tinha pacto com o demônio, ela tava na Globo, ela não tem mais não. Cortou o pacto, agora ela é de Deus. Agora, as músicas da Xuxa, ao contrário, é sinistra, mano. Tu é doido, macho. Macho, mas ele tá falando música da Xuxa, mas a Xuxa é em cima. E tu se liga que tem uma lenda que diz que ela não podia falar o nome de Deus, mas por isso que ela só falava o cara lá de cima. É verdade. Antigo isso aí, viu? Isso aí eu acredito. Rapaz, até me lembro do programa que a Xuxa fazia mesmo. Era aquele que passava todo dia de sábado, que tinha até na nave espacial. Que inclusive pegou fogo o programa, né? Tá pegando fogo, bicho? É, galera, é escrota, me disseram que é porque o pacto tinha acabado. Esse aí foi sacanagem. Galera, é muito escrota, velho. A gente tem que maneirar com a zoeira com isso aí, viu? Rapaz, não subestima a Xuxa, não. Cara, você tá de sacanagem, mano. A Xuxa, mano, é a beleza. A Xuxa, mano, ela não tem... Tipo assim, não, o que foi que ela fez de ruim, mano? Que parecia que distorceu, tirou tudo do bom caminho, alguma coisa do tipo, mano. A Xuxa nunca fez nada, mano. Não, mano. O pessoal acha ruim, mas é que ela fez sucesso, coitado, nunca fez nada pra ninguém, mano. A primeira coisa que eu acho mais estranha dessa história é o Jota defender a Xuxa. Realmente, né? Aí o subliminar tá aí, né? Daí. Já ia abrir esse parênteses aí também. Tá comendo a Xuxa, né, turma? Tu é doido, é, mano? Minha namorada. Ah, amor, estranha amor. Minha namorada deixa não. O capitão ali, mano. Tu vê essa putaria, mano. O capitão era um cara que tava lá no céu. Tá boa, né? No céu ali. Aí chegou um anjozinho assim no ouvido de Deus e disse: "Ei, bicho. É, mas fica esperto aí, mano." Abriu o olho com luz, velho. Aí Deus disse assim: "Por que, mas o cara aí tão gente boa? O cara aí tá querendo ser maior do que tu, mano." Ixi, meu irmão, é verdade, ó. O cara só queria ser o bonitão, né? Não sei o quê. Tinha o rosto ali do Brad Pitt. Ele não tinha inveja de Deus, ele não queria ser igual a Deus, não, mas pelo contrário, ele amava muito Deus e ele não queria que Deus pudesse. Mas isso deve ser uma das versões, né? Tem várias versões também ali. Sim, mas eu tô falando aí, que se você comparar com a Bíblia, a que vai ficar mais próximo disso, macho, é essa. Porque na Bíblia, sempre quem trai é quem tem mais proximidade de você, tá entendendo? Sempre quem vai trair, eu também acho. O cara que tá mais próximo, que cara que te ama mais. Tu sabe que o Manel tá dizendo isso aí, alisando o chifre dele, né? Alisando o chifre. Não, o único corno aqui é o PC. Ih, PC, ó. Ah, mas foi ele mesmo. Isso é verdade. Foi isso aí. Não, PC, peraí, vou ter que ter. Infelizmente, isso é verdade, né, PC? Tu diz. Foi não, PC. Eu não quero se lembrar disso não, né, Ramon? Tipo, que ter uma galha, foi PC, mano. Porra, mano. Mas Roel, isso que não é. Aí, mancho, Deus expulsou esse bicho do céu, né? Aí o bicho caiu na terra. Aí foi botar música ao contrário, mano. Os caras tão... Tô aí manchando a imagem do cara. Mas escuta, que é isso, mano. Ele possuiu os caipiras, né, mano? Os caras nada a ver o cara possuiu o cara, não, mano. O cara possuiu um presidente, alguém de respeito, mano. Aí o cara, não. Esse bicho é um fuleiragem. Eu vou entrar aqui nesse cara que tá todo fudido aqui nas drogas. Que ele é mais massa, mano. Tá bem isso. Ele é mais massa. Mas gosto não se discute, não, mano. Vai ver, o cara é um anarquista, mano. Ele não quer vencer Deus, mas só quer anarquizar, mano. Exatamente, é isso mesmo, mano. Acho que é isso mesmo. Acho que eu tenho medo demais, mano, desse negócio de capeta. Qualquer filme assim que tenha relacionado ao capeta, eu já fico com medo. Só não aquele Chuck Norris, que é melhor pelo capeta, né? Que eu gosto. É também a taria, né, velho? É o Deus, aquele, né, cara? Como é aquele filme, A Lenda? Esse daí é o. Tem um capetão todo vermelho. Bichão. Mas aí que tu tem medo de capeta, mano? Tu não conta, mano. Tem medo de corredor, mano. Mas isso daí, mano. Que... É doido, mano. Dá medo, bicho. Porque ainda não descobriram quem foi que criou o corredor, eu acho, né? Que... Pode ser que esteja tudo relacionado. Tu tá ligado que existe uma descrição do inferno, que é basicamente essa, né? Que é um corredor infinito que você vai andando, não chega em canto nenhum. E isso vai te desesperando, vai te trazendo um sentimento ruim, tu vai ficar lá pela eternidade. Ixi, Maria, mano. Fudeu, foi tudo agora, mano. Acabou. É só uma descrição assim do inferno, viu, Cristiano? Pare. Pra que tu vai falar isso, mano? Eu já não dormo mais hoje. Pronto, acabou-se. Agora eu acho que o único filme de demônio que já assiste é aquele Schwarzenegger lá. Pinta os dias. Schwarzenegger tentou matar o demônio com uma bazuca. A pergunta é. Isso sim é Schwarzenegger, viu, mano? Tava lá no Frangolândia, Manel. Aí, beleza, né? Comprando lá as coisas. Aí, olhando na nota fiscal, assim, aí tinha dado 36,66. Aí eu já fiquei com os olhos assim, vixe, meu irmão. Agora. Ei, mano, não vou mentir, quando eu tô jogando LOL e eu fico com 666, eu penso que alguma coisa vai acontecer. É, isso no próprio velocímetro do carro também, mas eu tava assim no carro, aí a terminação do número do velocímetro ficou da quilometragem, velocímetro não, a quilometragem ficou... Eu já ia dizer, meu amigo, você tá correndo, viu? Velocímetro, a quilometragem, Manoel Speed Racer. Ficou no final, mano. No final ficou 666. Ah, puta que pariu, velho. O cara já ia estacionar aí, não. Peraí, posso deixar assim, não. Ele foi indo pra trás e pra frente até sair. Assim, isso daí é um excelente sketch do Mr. Bean, mano. Tipo assim, ele tá andando, aí chega lá meia-meia, ele vai dar volta no quarteirão e toma uma vaga dele, mano. Aí vai ficar procurando estacionar. Tu sabe que isso aí poderia ser um sketch vagabundo. É a cara do Mr. Bean, tomaram a vaga dele, né? É isso daí, mas tu é doido, mas eu fiquei no carro assim, eu nervoso, eu, mancho, diabo é isso, mas tem que sair disso aí. É, mas tu... Era foda, macho. O Joel disse, eu acho... Calma aí, não sai mais dessa quilometragem, né? Não, o Joel achou que ele ia virar aquele do... Aquele capítulo do... Que passa no Detrama, do Pateta, que o cara entra dentro do carro e virou um demôniozão. Por causa disso aí, até o pica-pau, mano. Acho putaria é um negócio do ET, mano. O negócio do ET de Varginha também tem a ver com o diabo também. O ET de Varginha apareceu assim lá em Varginha. Aí a galera diz, bicho, o diabo tá lá na praça. Aí os caras saíram de casa armados com um pedaço de pau, mano, pra poder matar o diabo. Exatamente, isso é verdade. E agora, diz uma coisa. Lembra aquela cena clássica, mano, que o cara vem chegando assim, né, o Mr. Burns, né, como é dele, então, eu trago o amor, né, os caras, vixe, mano, ele trouxe o amor, quebre as pernas. É tipo isso, mano. Mas aí que tu tá falando, Joel, tu já viu a descrição que os caras deram lá do ZT? Sim. Três chifres, olho vermelho, já era... Era capitão. Era demônio, mano. Foi, tem chifre, mãe. Aí, É uma coisa que eu me lembro até hoje, mano. Nunca vou me esquecer, mano. A minha avó, mano. Quando eu era pequeno, eu devia ter uns 7, 8 anos. Ela dizia que era demônio, João. Vó dele, ela, né? Tirar mato. Ela, não, deixa eu levar o menino pra igreja. Aí lá e vai, né? Aí minha mãe deixou uma vez, meu irmão, mas eu não vou nem dizer qual foi a religião, que é pra não, né? Aí ela chegou assim, aí todo mundo gritando, não tava nem cantando, tava gritando, mano, lá na igreja. Aí ela disse assim, a gente vai derrotar o Satanás! Ou seja, não é que o Joel tem medo de Satanás, mas ele é sequelado, é. Mano. Aí eu fiquei com o zoião assim, mano, arregalado, mano. Vixe, mas cadê ele, mano? Ele tá aqui. Eu fiquei com medo, são foda, mano. É uma coisa que eu acho errada também, mano, desses caras que são evangélico fervoroso, ó, mano. Porque os caras, macho, eles falam de demônio demais, mano. Eu já vi gente dizer que dinossauro é corno do demônio, mano. Aí pegaram pesado, né? Mas tem mais dinossauro. Sério que o Yu-Gi-Oh! Era corno do demônio. Acho que foi do demônio. Não, Yu-Gi-Oh! É sacanagem, mas isso é coisa do demônio, é muita sacanagem. Você não me aos bois que teve um apresentador aí que começou essa. Essa, como é que se chama? Essa cruzada contra o Yu-Gi-Oh! Qualquer coisa. Mas tu vê, por exemplo, a minha priminha pequena, de 7, 6 anos, ela gostava muito de um desenho que eu acho que é Escola de Monstros, é uma coisa dessa. Que tem uns monstros, né? Aí, mano, cara, a tia dela começou a cruzar pra ela parar de achar essa porra, mano, porque era coisa do demônio, mano. Porque fez sucesso, mano. Qualquer coisa que fizer sucesso hoje em dia, mano, vai ser associada a coisa do demônio. Ninguém fez sucesso sempre do demônio, mano. É impressionante, mano. É, mano. Sucesso do demônio. É, o pessoal pensa que só o demônio faz sucesso, mano. Que putaria é essa, mano? A minha avó dizia isso de direto, mano. Porque a gente assistia desenho quando era pequeno. Aí ela dizia assim, esse menino tá com Satanás nos couro. Isso, é o João reinando lá. Aí eu aí tá dizendo que tá com Satanás. Eu tava falando com a voz de pirata. Né? Aí, isso daí me lembrou, mano. Sexta-feira agora, mano, a gente tava numa festa, né? Aí tinha um líder religioso, eu, um primo meu e um amigo nosso, conversando, né? Isso aí parece piada nos tempos clássicos. Entra num bar, o Jota, um religioso e um cara da faculdade. E um americano. Aí ele tava e lá. O português, mano. Meu amigo contando a história, né? História triste pra caralho, tal, contando que a namorada dele tava passando por problema de saúde, que a mãe dela tinha, que as irmãs dela tinha e tal. Que foi do dia pro outro que ela ficou assim. E ele não conseguia mais reconhecer ela e tal. Aí o líder religioso, que nem conhece a mulher, falou assim: ó, eu não conheço ela, mas isso daí é maldição, viu? Isso aí é maldição. Ele falou assim: a mãe dela ia mandar também. É maldição na família, maldição na família. Aí ele falou assim: não, mas ela era pior, ela bebia, tirava ela da bebida, não sei o que. Ele falou: não, isso daí é maldição. Eu falei: é, então ele cortou a bebida dela e a bebida tava segurando a onda dela. Coitado, o cara tá ganhando dinheiro. Não, foi Jesus. Aí o cara perdeu. Não, é porque você não tava crendo direito. Aí Deus tirou. Aí o cara volta a ganhar dinheiro e tal. Aí Deus deu uma segunda chance. Então agora não, tem que mas fazer o pior, tudo. Mas esse não é o problema. O pior é tipo assim, o problema é assim. Você enriquece, você faz parte da fé falando, ah, beleza, você enriquece, graças a Deus, sei o quê. Aí você enriquece fora da fé falando, não, é o demônio. O demônio, é o demônio, mano. É mesmo. Isso aí é um sacanagem foda. Não, mas depois do negócio do rinoceronte, sei cor do demônio, pra mim não vale mais nem a pena. Esse daí foi uma história que contaram do interior do PC, mano. Contei essa história aí, pensei que essa daí eu estaria. Que tinha um dinossauro Honda na região e achavam que era um demônio. Isso ia ser legal, viu, mano? Como é que foi a história, pensei? Não, tu tá falando aí. Não, o bicho tá com medo de contar. Fala aí, pensei, mano. Aí dá bunda, mano. Já vê isso. Os caras tão loucos, ó. Mano. Mandeu aí, mano. Comentáriozão aí totalmente aleatório. E aí dá a bunda pra mim. Torcidas e armas envenenadas. O mundo inteiro vai virar com o heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai virar com o heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. Heavy metal do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Não desgruda daí. Estamos nos e-mails do Azila. Aê, muito bem. E antes de começar essa gravação, o Joel esqueceu que estava com o microfone no mudo. Esqueci, mas... tá no... Mas o clichê dos podcasts. O clichê do podcast. A gente vai comentar aqui o feedback do episódio passado. Os episódios passados, né? O episódio passado foi o disso, do Azila Cast de podcast. E a gente queria comentar mais alguns clichês, né? Como deixar o microfone no mudo, né? Sim, já fez esse instante, saiu. E entrei já fazendo, já. Esquecer de gravar também. Esquecer de gravar. Jurando de filho, se você estiver ouvindo isso. Meus pêsames, pelas duas gravações que você perdeu, por que esqueceu de gravar? Esqueceu de gravar, tem as velhas furadas, né, embaixo. Ixi, furada, mas tem uns caba que fura, tem uns caba que fura e não diz nada. Tem uns caras que aparece... fura e aparece em restaurante de pizzaria, né, mano? De repente ali o cara... A gente tem alguns termos que o Samuel queria falar, né, mano? De clichês ali. Pois é, eu, Samuel, estou falando, eu, Samuel. Pra mim, o adjetivo mais manjado de toda a podosfera brasileira, esse adjetivo toda vida que eu ouço, dá aquele arrepio assim de puta que pariu, por quê? Para de falar esse adjetivo, cara. Ninguém usa mais isso aí... É, pra mim, desculpa galera, mas bacana é muito irritante, velho. Aí vai falar, poxa, esse filme é bacana demais, poxa. Tem cast aí que tem um nome bacana no meio. Falando mal dele. Não, eu não estou falando mal do cara. Não estou falando mal do cara, eu estou falando mal da expressão. Mas, às vezes é o jeito de falar também, né, mano? Que o cara diz, ai, é bacana isso aí. Vixe, é, bacana. E outro termo que a galera usa muito, Joel, antes de iniciar uma frase que me irrita demais, cara. Oi, vixe, falei no final, que merda. É o cara, né, mano? Quando o cara começa a frase com cara, ele diz assim, ele dá aquela pausa aí, cara. É. Puta, cara. E às vezes o cara do cara não tem nada com nada, mano. O cara só fala cara porque é cara, mas porque tem que iniciar com cara, acho, mano. Eu acho que o Jota, ele só é irritante pra algumas pessoas. O cara disse que ele faz isso direto, mano. Todos os castes. É mesmo. O Jota é o rei do cara. Ele fala assim, que ele vai iniciar uma frase, toda frase que ele vai iniciar. Ele vai dar uma crítica zona fudida, zona assim, mano. O cara gosta. É, pode ser até. Ele pode estar falando com a mulher, aí ele inicia a frase. Cara. Tem outros podcasts que a gente queria citar, né? Mas acabou que não deu tempo, a gente nem lembrou, né, mas tal. Pois é. Eu vou iniciar aqui com um podcast assim que tá no meu coração. Gosto muito dos integrantes. Veio até um dos integrantes, fui buscar no aeroporto ontem. Opa. Meu grande amigo Miotti, rapaz, do Jurascast, um dos programas de cinema que eu mais gosto, o mais bem-humorado possível, porque tem muito programa de cinema hoje em dia, né, Joel? É. Mas faz um programa de cinema assim com bom humor, com a leveza. Com a leveza que o Jurascast tem. Não tem como, cara. O Jurascast, pra mim, é um dos programas de cinema mais divertidos hoje em dia da podosfera brasileira. Tem também o Quem Quer Ser um Milionário lá com. Ou melhor, Quem Quer Ser um Milionário? Quem Quer Ser um Dinossauro com a Yasmin, que é engraçadíssima. Recomendo muito, galera. Ouçam o Jurascast. É um dos melhores programas hoje em dia da internet brasileira. É, tem um. Tu botou aqui o Melhores do Mundo, a gente esqueceu. Ixi, melhores do MDM. Mas o que eu acho mais foda no MDM, mano, é que durante muito tempo, nesses mais de 3 anos que eles estão fazendo podcast, ele era um dos podcasts que tinha a pior edição de toda a podosfera brasileira. Era a galera falando de dentro do buraco. Era um som horrível da maioria dos participantes. Mas é isso que a gente falou no último podcast lá do Asila. Que, cara, o que importa é isso. Exatamente. É os participantes, mano. O seu podcast pode ser a pior edição do mundo, mas com o carisma da galera, todo mundo vai ouvir. Não, e o MDM é a prova viva disso. Hoje em dia eles melhoraram, a edição tá bem melhor e tudo. Eles realmente focaram nesse lance de edição. Melhorou muito. Mas o MDM, cara, com uma edição boa ou ruim, eu ouvia de todo jeito, porque os caras são muito bons. Eu recomendo muito pra vocês ouvirem também o Melhores do Mundo, o podcast do Melhores do Mundo também, que é muito bom. Ó, um podcast lá de Porto Alegre, galera lá de Porto Alegre também, que são muito carismáticos, podcast de cinema, mas o legal é que eles sempre trazem temas diferenciados, vão falar de um filme, eles falam de 3 filmes que são a mesma temática, ou então dão dicas relevantes a cinema, ou então seriados, cara, é muito bom. O PapriCast, bicho. Já ouvi falar, mas ainda não escutei não, vou dar uma escutada depois. E de notícias, Joel, eu recomendo muito o Reloading, que é o que eu falar do Brunão lá, do Bruno... Bruno Carvalho, né? Carvalho do 99 Vidas. Toda semana o Bruno Carvalho traz notícias de games aí pra gente. O cara sempre dá uma focada assim nas notícias mais relevantes. Então, pra quem quer ficar inteirado de games toda semana, ouça o Reloading, que, cara, é muito bom esse podcast. E pra mim, assim, em termos de informação, hoje em dia é o melhor da internet brasileira, assim, de games, é o Reload, que eu acho. E não podemos esquecer, Joel, um podcast de um dos caras mais engraçados, carismáticos esse da internet. Eu adoro o podcast dele. Ele tem uma porrada de podcast hoje em dia. Ele já criou foi uma rede, mano, de podcast. Só dele, né? Só dele. É, só dele. De quem eu estou falando, Joel? IH Santos, rapaz. O Iradex, cara. O Iradex, que traz altas dicas de games, quadrinhos, filmes. Criou o Pilotando, que é justamente um podcast assim que analisa o primeiro episódio de um seriado, que é muito bom também. O Caixa de Histórias também, que é muito bom, que sempre eles dão uma lida numa parte de um livro pra motivar a galera a comprar livro. Então, curtam lá, galera, o Iradex. E não podemos esquecer o podcast que mais usa bacana da internet. O bacanudo, bacanudo lá, do Nicolas amigo. Queiroz, né? Pedro nossa, Duarte também, Pedro né? Pedro Duarte, cara, muito bom o podcast deles. E realmente é muito bacana. Caçadores da Lista Perdida, que já tá dizendo, né? Uma lista que dá uma focada, a pauta tem um foco de certa lista. Já até participou de um recentemente, é, né, Jamar? Exatamente, já deve estar no ar. Eu vou colocar o link aí embaixo, Caçadores da Lista Perdida, que eu participei. Mas confira lá o bacanudo também, que é muito bom. E Joel, vamos agora seguir para os e-mails, garotinho. Eita, finalmente, né, velho? Novidades, Samuel. E aí? Novidades importantíssimas, né, velho? Ah, é verdade, ó. A gente ia passar pela novidade, rapaz. É que temos de novo aí. Ah, rapaz, mas finalmente, a gente até queria fazer isso antes, mas não deu, né? O Azila tem seu WhatsApp. Aí! As fuleiragens agora vão ser no celular também, rapaz. Rapaz, manche, a galera ficou... Eu falei lá com a galera lá no grupo, né, do WhatsApp, que o Azila tem um grupo lá. Aí o pessoal, tem que fazer um apelido, como é o apelido... Aí disseram Azila Zep, né? Sendo que o Jurandir já usa, né? O Zep no final ali. Já usa. Nossa, veio um nome que eu achei genial, que é esse, é o nome. Zepileito! Eita, Zepileito! Rapaz, Zepileito, como é que é, João? O Zepileito, pra mim esse nome, bicho, me traz o ar da fuleiragem, mano. Zepileito! É um nome fuleira, mano. WhatsApp do Asilo, Zepileito. Mano. Sempre quando eu escutei a primeira vez o nome, eu imaginei um Velociraptor, tava até te dizendo. Uhum. Eu imaginei um Velociraptor com óculos escuros atendendo o celular. PC curtiu essa ideia. Ah, você pode enviar mensagens de voz pra gente. Não envia grande, né, mano? Envia 30 segundos, assim. Vai enviar um textão gigante, não. É, envia mensagem de voz lá pro Zepileitor. E o número é o DDD 85 96 42 3663. Repetindo, 85, código de Fortaleza, 96 42 3663. Exatamente. É o número fácil de decorar, velho. 96 42 3663, olha só. 96 42 3663, olha aí, fácil. Muito bom, muito bom, muito bom. Se você quiser enviar sua foto lá pro Zepileitor, a gente coloca lá no Instagram também. Olha aí. Instagram.com/Zepileitor. Vamos transformar o Instagram no Instagram dos ouvintes. Do Azila, né? É, tudo que você considerar um modo Azila de ser, mande a foto pra gente que a gente posta lá no Instagram do Azila, que o Azila vai ficar rico de fotos. Vai ficar cheio de fotos. É isso aí. Azilação continua andando, né, mano? youtube.com/, só que aí muita gente gostou do último vídeo, né, mano? Sobre o museu do videogame. Foi foda, né, mano? A gente até conversou, João, com o criador do museu, o Cleidson Lima, e o cara é mega humilde. O cara é gente boa. O cara tem um conhecimento incrível. A gente até deu uma de gaiato. Rapaz, depois gravou um asilazinho e tal com a gente. É, pois aí ele disse que vai aparecer, né, mano, por aqui. Então fique no aguardo aí. Um asilazão de história dos videogames no Brasil, rapaz. Olha aí. Só. Se você quiser enviar e-mails pra gente, né, mano? Se você é um cara tradicional, não gosta de usar WhatsApp, né? Envia lá pra asilacast@gmail.com. Facinho assim, asilacast@gmail.com. Igor Lunei diz aqui, estranhamente, mesmo com a mídia podcastal ainda não sendo tão grande, tem sido bem comum vermos brigas, egos inchados, comentários ofensivos em grupos de Facebook. Nossa, meu, é verdade. O sentimento de derrubar o outro é a única solução para atingir o sucesso nesse nicho. Vocês fazerem esse episódio me dá um sopro de ânimo com a podosfera e com a minha vontade de voltar a gravar. Olha aí. Olha aí. Isso daí era a mensagem que a gente queria passar realmente, né, mano? Dar esse novo ânimo pra galera que quer continuar a gravar, né, e tal. É porque também, João, esse lance de podcast é um negócio que um negócio tem que ter muita maturidade, porque quando, por exemplo, quando você faz um podcast, aí seu podcast começa a ter sucesso, você começa a ter ouvintes, aí vamos dizer, aí começa 100, 200 ouvintes, aí pula pra 1.000, 5.000, 30 mil, 40 mil ouvintes, e você passa pela rua, começa a ser reconhecido, aí o cara acaba sumindo a cabeça. se o cara não tiver humildade, não tiver maturidade, né? Exatamente. Aí acaba tendo aquelas brigas de ego, aquele lance de um podcast. Eu sou estrela, cara. É. Eu sou estrela, não vou convidar o Cicrani, que o Cicrani é muito fraquinho. É. Não. Meu podcast é melhor do que isso. Caralho. Nossa, velho. Foi humilde, foi divertido, engraçado, agradável, que nem aquele barulhinho de motorzinho da mãe sopra a barriga do bebê com a boca encostada nele. Olha aí o comentário. Eu não entendi. É, mas aquela brincadeira que a mãe faz com o filho, vai... Era bom, é bom isso aí. Bons tempos. Muito bem, Joel, estou aqui com um comentário, né, do Moratsu Babidi, ouvinte do Asila mais antigo, né, ele comentou. Como disse antes, meu primeiro podcast foi o Asila Cast, olha só, Joel, eu tô dizendo que nunca tinha ninguém pra dizer que o primeiro era o Asila, tá aí, rapaz. É um bocado de gente falava. Moratsu Babidi aí tá aí pra provar também, hein, compadre. Ele disse que estava gravado em um CD que o primo dele deu e foi que marcou muitas histórias de locador, olha só, ele adorou histórias de locador. Já comentei em um e-mail em um asilo do passado. Hoje escuto uns 16 podcasts diferentes. Porra. Sendo que 4 são zumbi, né? Então 4 são do cemitério. Cemitério, né? Dos podcasts, né? É isso aí, que já morreram, né? Mas voltam de vez em quando. É, tem esses daí também. Tem uns certos podcasts fênix aí que morre e volta. Volta de repente, né, meu cara? É, de repente aí bota 2, 3 aí morre de novo. E a gente quer assim, mano. Ó, ele diz que os casts que ele escuta são de animes, de games, de histórias, cinema e variedade. Mas pra mim, o Asila Cast é imbatível. E uma pergunta dos podcasts de sucesso: vocês acham que eles têm tempo limite de anos? E quantos anos um cast de sucesso deve durar? Eita, aí é uma pergunta que até o Jovem Nerd se fez, né, mano, numa época aí. Será que eles vão ter tantos temas assim pra poder comentar, né, e tal? Pois é, porque antes os temas, se a gente parar pra pensar, né, os temas do Nerdcast eram bem definidos, né, hoje em dia eles estão meio que subdivididos, subdivisão. É aquele negócio, mano, a pessoa que já tem mais de 400 podcasts, bicho, pra ter papo, pra ter assunto, é foda, mano, o cara tem que ir buscando vários diferentes, né. Pois é. Eu acho assim, eu acho que é como a gente falou, se o assunto for bem abordado, a pauta for bem feita e for bem editado, e é claro, os participantes terem carisma, o cara pode fazer milhares e milhares de podcasts e continuar tendo sucesso pra vida inteira. Exatamente, o Samuel viu, né, mano? A gente já bolou o cast, mano. O calendário do Asila já tá marcado até o cast 200. Já diga aqui logo. Já tem tema até o 200, já. É, já tem cast até dar uma dor. E tanto eu quanto o Joel estamos sempre gravando, né, toda semana. Quando não dá, o Joel chama outra equipe. Então estamos revezando as equipes também do Asila. Pois é. Pra toda semana, no mínimo, ter pelo menos uma gravação já pra ficar podcast dentro, né? É, exatamente. O cara tem que se organizar, né? Com o tempo ali. É isso aí. Então não adianta, não. Felipe, do Xadrez Verbal. Olha aí. Felipezão, ouviu o cast da gente, rapaz. Olha aí, rapaz. A gente citou ele, né? Mas tá aqui ele comentando. Sobre a minha participação no Nerdcast, não foi por causa do podcast, não. Que, como vocês disseram, estava apenas um set. Olha aí. É, ele ouviu mesmo. Ouviu mesmo. Provou que ouviu. É. Mas por causa do canal do YouTube, onde fiz um vídeo especificamente sobre Stalingrado. Um abraço e bom trabalho. Olha aí, eu lembro disso aí, mano. O Azaghal até fresca, dizendo que, não, essa informação aqui eu tirei de um vídeo aí. Né? O cara tava participando. Olha aí, mano, isso daí. O Azaghal tinha visto o vídeo, né, e aproveitou e chamou ele, né, viu que era um bom vídeo e tudo. E realmente, cara, eu ouvi esse podcast também e achei o Felipe desenrolado, cara. Ele não treinou nas bases, não. É, mano. Ficou muito bem, bem informativo, cara. Parabéns, viu? Muito bem, João, vamos agora para o comentário de Renato Santos. Ele diz o seguinte: acho legal o Nerdcast, mas sinceramente só ouvi uns 10 no máximo. Acho muito forçado alguns caras lá. Que isso, não é forçado não. Tem mano, gente cara. Que acha, né, mano? Tem gente assim, tinha uma época que era um pouco forçado, porque eles botavam as risadas automáticas. Eu achava muito forçado aquilo ali, mano. O cara botava uma risada automática, mano. É foda isso aí, mano. Tem que ser mais natural. É, risada, era praticamente risada chata. E eles tinham as risadas de cada participante guardadas, meu. Nossa, velho, eu achei muito esquisito isso aí. Eu percebi que com o tempo eles não fazem mais isso, né? Hoje tá mais natural. Aí ele falou, né? Assim como o Samuel, ouvi todinho o Orioncast, trabalhava ouvindo os caras, e sinceramente, quando ouvi o último, foi pela primeira e única que deu aquele sentimento meio de saudade de algo acabando. Como ouvinte, a gente se sente meio que amigo do cast depois de uma maratona. É verdade, Renato. Eu senti muito quando o Orioncast acabou, porque eu gostava muito daquela galera ali. É tanto que se você tiver ouvido desde o começo, você vai ver minhas participações lá, eles liam o meu comentário e tudo. E eles eram muito parecidos com a Zila, cara. Eles tinham um contato muito próximo com o ouvinte, cara. E isso é muito bom, porque você realmente se sente amigo daquela galera. E é como eu falei, né, no seu comentário, respondendo o seu comentário, que a gente vai batalhar muito pra trazer essa galera de volta, né, reunir a galera do Orioncast, tanto no cabine lá, como aqui no Azila, e trazer pautas pra reunir essa galera, cara, de um dos melhores podcasts de games que eu já ouvi na vida, bicho. Muito bom. Marcos Bastos comenta aqui: conheci o Azila Cast quando o Joel participou do episódio de The King of Fighters do 99 Vidas. Muito bom! Comecei a escutar os episódios e me deparei com a figura mitológica do Manel! Manel já virou tipo um deus, né, mano? Olimpo. E os deus ouvintes... da fuleiragem, né, velho? E os ouvintes novos que foram ouvir o cast agora, eles vão se deparar que o Manel fica se autodeclamando Telos. É. Porque ninguém chama ele de Telos, mano. Manel. Ele é Manel, mano. É Manel, não adianta. No início, não entendia quase nada que ele falava. Parecia o meu sogro falando com a boca cheia. Mas depois fui me acostumando, entendendo o dialeto. Hoje em dia me considero fluente em cearês. Na verdade, meu filho, você tá fluente em manuelês, rapaz. O Azila Cast é o podcast que mais me faz rir. E pensar que no início o Joel não queria categorizá-lo como humor. E aí, tá vendo? Como você coloca o Manel no programa e não considera humor, mano? É verdade, mano. Só esse fato aí já realmente não tem como não, mano. Manel é foda mesmo. Já escutei cada episódio pelo menos umas 3 vezes e me acabo de rir. Todos. Putaria, mano. Parabéns, pessoal da Azila Cast. Obrigado por me trazer tantas risadas, vixe. Aí, muito bom, muito bom mesmo. E fechou, João. O Azila é de humor, mano. Tem mais confusão. Muito bem, vamos para o comentário de Miriam Giuliana. Eu acho que é italiano, né? Giuliana. Acho que é Giuliana. É Giuliana. Ela diz: sou ouvinte de podcast desde 2006. Eita, por dentro dos primórdios. Acompanhei de perto o crescimento da mídia. Concordo que 2015 é o ano do podcast. Gostei muito do programa. Senti falta de falarem do Grande Coisa, que vem inovando nos temas do podcast. Ô Miriam, vou lhe prometer, vou ouvir o Grande Coisa pra dar um feedback futuramente, novas sessões de e-mail, porque realmente a gente não comentou do Grande Coisa, pelo menos eu e o Joel, porque a gente não conhecia, não tinha escutado, né? A gente não conhecia. Porque, ô Miriam, tem mais de 700 podcasts, tudo zero. Se a gente ouvir tudo, rapaz, a gente não vive mais não, viu? Fica só escutando direto. Acorda e dorme escutando podcast. Mas fica aí a dica, né, uma grande coisa. Eu entrei no site e disse que achei o site muito bonito, mas já é um primeiro passo, né, cara? Eu também gostar, vi o layout, né? Deles é muito bonito, o layout. Gostei muito das capas ali deles, bem feita ali, achei massa. E aí? Fica aí a indicação da minha. Bruno David, de Santo André, São Paulo, 20 anos, estagiário em desenvolvimento de software. Ele veio contar uma história triste, né, mano? E é uma história grande, vamos lá. Prepara a interpretação, velho. Acabei de ouvir o Azila Cast sobre história de meus videogames. Gostaria de relatar um triste ocorrido comigo na época do PS1, quando tinha 12 anos. Vixe. Joel, clichêzão da podosfera, por favor, busca do Chaves no fim. Como todos sabem, Pokémon é uma franquia muito famosa nos games, e como eu nunca tive nenhum videogame na Nintendo, nunca liguei muito pros jogos. Isso até o dia que vi Pokémon Stadium rodando no Nintendo 64, num Walmart aqui perto de casa. Vixe, meu irmão. Eita, pô. Quando vi aquilo, me brilhou os olhos, pois não ligava pros jogos do Pokémon do Game Boy, porque não achava legal o estilo de jogo. Mas era muito fã do desenho e não perdi um episódio. E eu achei Pokémon Stadium muito fiel aos desenhos no esquema de batalhas. Realmente, era olha pena. A paixão, olha a paixão chegando. Bom, após aquele dia, não parava de pensar naquele jogo. E como naquela época eu não era nada inteirado no assunto de game, na minha cabeça, aquele jogo poderia rodar em qualquer videogame mais novo. E naquele tempo, o único que eu tinha era um Sega Saturno e um Mega Drive. Eita, bom. Era mesmo, mano. Quando eu era mais novo, eu ficava. Rapaz, mas por que não que... tem pros outros, né? É, mano, e principalmente quando era CD ou então DVD, aí, principalmente CD, né? Eu ficava, rapaz, mas por que o Sega Saturn não pega no PlayStation 1 e o PlayStation 1 não pega no Sega Saturn? Que é usar a lógica dos filmes, né? Porque um DVD de filme roda em qualquer aparelho, né? Pois... Mas a galera dos games, compadre, que é grana, bicho, faz a mídia zona prioritária que só dá certo no console dela. A galera é malaca demais, mano. Passaram alguns meses e eu ainda não tinha ganhado um videogame novo para poder jogar aquele Pokémon que tanto me chamou a atenção. Mas eu estava tranquilo, porque meu pai disse que iria me dar um novo no meu aniversário. Vixe! Eita, meu filho, milionezão, hein? Enfim, chegou o dia, meu aniversário. Fui com meu pai no centro de São Paulo, na famosa Galeria Pajé. Conheço. Lotada, João. Pensa na Galeria Zona lotada, tipo Galeria Pajé. Feira dos Malaca aqui. Não, lá é um pavilhãozão gigante, mas lotado de coreano, japonês. Estilingue de todo tipo. É, tipo boxe, né? É tipo, sabe o quê? O shopping dos fabricantes. É, pronto. Chegando lá, não achei nenhum Nintendo 64. E acabei escolhendo o PS1 mesmo. Olha aí. E aí, PS1 do poder. Já tinha um videogame novo. Agora faltava comprar aquele Pokémon tão esperado. Vixe, doido. Se fudeu. Até que achei uma loja vendendo Pokémon pra PS1. Vixe, doido. Vixe, meu irmão. Já foi isso aí, já vou imaginar como é que termina a história. Eu tô imaginando já a musiquinha do Chaves no final antecipado. Chegando em casa, nem dei oi pra ninguém. Já saí correndo pra casa, pra sala com a caixa do videogame na mão. Botei ele na televisão e coloquei o CD do Pokémon. Não fazia ideia que aquele dia seria um dos dias mais tristes da minha vida. Eita, se fudeu. Liguei o videogame, mostrou a abertura do PS1. E quando o jogo começou, eis que me aparece isso. Ei, calma aí, deixa eu ver aqui. Calma aí que eu não vi, não. Ele mandou o link do vídeo. Que porra é essa, macho? Caralho, meu jogo é tipo aqueles jogos de bater na cabecinha, mano. Aquele jogo de bater com uma ratelinha assim na cabeça dos Pokémon. Nossa, que merda, velho! Os Pokémon véio. Saindo do buraco assim, tendo que bater com o martelo na cabeça dele. Não, e o áudio, mano? O áudio dublado, mano. É aquela voz assim que você vê que é altamente. Nossa, que merda. É. Voz eletrônica e amador, mas meu Deus. Caralho, macho. Até meu pai se arrependeu de ter me dado videogame, já que todo mundo falava bem do PS1, que os jogos eram fodas, mas foi a pior primeira experiência que eu já tive com videogame. Nossa, que merda. O Joel, bota esse link aí pra galera esse ver. Esse link, meu amigo. Eu, se eu fosse ele, tava triste até hoje também, viu, mano? Quem me deu esse jogo tem uma vaga garantida no inferno. Parabéns pelos ótimos casts, sempre me fazendo passar vergonha no transporte público com as risadas que eu dou ouvindo a Zila. Essa daí dele foi boa também, ó. Foi bom. O João vai deixar o link aí pra vocês verem, rapaz, mas realmente é uma tristeza mesmo. Tudo bem, né, Samuel? Comenta aí embaixo, né, meu ouvinte? Muito no episódio passado teve uma porrada de comentário, mano. Comentar aí também nesse episódio agora também, mano. Vamos comentar também, galera. Vamos deixar de ser ouvinte, filha da puta. Eu vi muita gente dizendo: estou deixando de ser ouvinte, filha da puta, estou vindo comentar aqui. Então vamos seguir o exemplo, galera. Vamos comentar, vamos compartilhar o Azila lá no Facebook, né? Que é o Facebook do Azila, facebook.com/azileito. O Twitter do Azila, que é o twitter.com/azileito. O Instagram do Azila, que é o instagram.com/azileito. E o youtube.com/. Só que aí. Não esquecendo também Azila. Do Zapleito, né, mano? 96-DDD85-9642-3663. Envia sua mensagem de voz. Ou então bate uma foto pra gente botar lá no Instagram, velho. Olha aí, rapaz. Então é isso, leitura de e-mail gigantesca, né? E não vou reclamar não, porque não tá no início do programa. Nós saímos desse clichê. Leitura de e-mails gigantesca, né, mano? Mas semana que vem a gente tá de volta. E tchau! Falou, Denis! Uhul! Acho que eu tô tenso, mano, porque pense num tema que deixa o cara tenso, mas esse daí... Tem medo do diabo, mano? É doido, mano. Olha três vezes que ele aparece, mano. Diabo, diabo, diabo. Eu vi, é doido. No Google Docs aparece os iconezinhos, né? Tipo, nos bichinhos as pessoas estão vendo. Aí apareceu o texugo, o anônimo. Aí acho que era o pássaro anônimo, alguma coisa assim. Aí tinha o bode anônimo. Eu vou botar... Um bode anônimo? Eu vou botar o link aí, que essa daí foi tensa, velho. O Manel saiu, o Manel voltou e o Jota saiu. E cheirou uma mensagem. Que é subliminar. O Jota e o Manel são a mesma pessoa. É, tinha essa teoria, né, antigamente. Tinha a teoria que eu era o Manel, mano? Logo no começo era. Na verdade, tem essa teoria que o Bala e o Samuel são a mesma pessoa. Essa daí é verdade. Essa daí é... Essa é verdade. Essa é verdade. Nunca vi os dois no mesmo lugar. É, pô, é isso aí que eu ia dizer. Eu nunca vi os dois no mesmo lugar, não. Se bem que realmente eu nunca vi os dois no mesmo lugar mesmo, não. Esse negócio assim, mano, só me lembro das tirinhas bestas que você vê no Facebook, mano, que tem o cara assim, homens acordam de pau duro, mulheres acordam bocejando. Coincidência? Essa daí é a mensagem que a galera vai ficar cifrada na cabeça da galera, né? Pra galera... Esse, na verdade, foi o objetivo do programa, né? O negado vai ter que descobrir qual é a mensagem cifrada do cara. Hasta la vista, baby.